Edição limitada em vinil vermelho, aquela que preguitamos do último trabalho da banda de LA Health, chama-se Get Color e mais uma vez roda um dos nossos temas favoritos do alinhamento do disco, chama-se Die Slow, é o segundo e dá entrada, ou serve como entrada para mais duas partes de Orelha Extra, aqui mesmo na Rádio Universidade de Coimbra. Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Para os ouvintes das duas primeiras, boa tarde. Para o da última no Alentejo, boa noite. A emissão é a 46, com a condução já habitual para o mal e para o bem de Fernando Cabrita. Fiquem por aí. Como dissemos, não poderíamos ter começado melhor com o Zelf. E vamos prosseguir com Tiondai Braxton. Thank you. que sabemos é o primeiro álbum solo de Tyondai Braxton, ele que talvez seja mais conhecido por ser guitarrista e frontman dos Beatles e, claro, também por ser o filho do grande Anthony Braxton. Chama-se Central Market, o disco saiu na Warp bem recentemente e por isso, ou mais uma vez, tal como no sábado passado, o tema abertura Opening Bell. É a orelha extra via a frequência da Rua Rook e Castrense, e também através do seu streaming direto em rua.pt, rook.pt e radiocastrense.net. O podcast surge depois em orelhaextra.com. E de seguida já para a recuperação de hoje, voltamos atrás 20 anos para ouvir por aqui a banda britânica que teve a sua duração entre o meio da década de 80 e o início da de 90 e cuja música era uma miscelânea de vários estilos, desde a africana à caribenha, passando pela irlandesa, entre muitas outras, mas sempre dentro do espectro da chamada música étnica. Este foi o segundo álbum, lançado por eles em 1989, de nome Heart of Uncle. Falamos, claro, dos Three Mustafas Three, e vão soar dois temas, Awara Un e Benga Taxi. Girdişim el Nunca por isso ouviu tanta música africana e nunca houve tanta influência da música desse continente no pop rock ocidental que se vai fazendo como nos dias de hoje. Este é mais um caso, é uma banda de Los Angeles de nome Fool's Gold. O álbum é homónimo e por aqui soou Surprise Hotel. No disco há também dois temas cantados em hebraico. Que está a passar bastante desapercebido entre os amantes das sonoridades mais rock and rollescas. É o último trabalho para os Intelligence, o quarto na carreira da banda norte-americana, chama-se Fake Surfers e saiu tal como os dois anteriores na In The Red. Não é um disco excelente, já ouvimos melhor da parte da banda, como por exemplo o álbum que a nós nos agradou particularmente, o de 2005, Icky Baby, mas tem por aqui excelentes temas. Acabamos de ouvir um deles, Thank You God For Fixing The Tape Machine, chama-se Fake Surfers, bem entendido, o longa duração de Intelligence. e vamos mudar de sonoridades para umas um bocadinho mais... um bocadinho e um bocadinho bem grande, mais calmas. Há por aí ouvidos muito sensíveis. Vamos ficar com Sharon Van Etten, depois de alguns EPs em edição própria e disponibilizados nos seus concertos em CDR. Este tem a produção de Greg Weeks, dos Experts, e chama-se Because I Was In Love. Caldeirão que é este apêndice auditivo suplementar, orelha extra na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Há por aí míriades de senhoras acompanhadas de uma guitarrinha e a maior parte delas, sinceramente, já não temos pachorra esta não é o caso. Sharon Van Etten e o seu álbum estreia, depois de algumas edições próprias em CDR, chama-se Because I Was In Love. Ficou Have You Seen? Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done man? Don't see how it done man. Orelha extra, spreading the gospel around here. E o aviso muito importante, principalmente para quem se encontra a sul do país, É já hoje, dia 17, que os norte-americanos de Austin, Texas, se apresentam em data única no nosso país. Pelas 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro. Vão lá, de certeza que não se arrependem. Vai ser um excelente concerto pelos Balmoray. É uma organização da Hit My Hair, produtora de Faro, que tem à frente Zé Matos, o homem que faz emissão também na Rádio Universitária do Algarve, com o programa Soluçar dos Esquecidos. Balmoray, 21h30, no Teatro das Figuras, ou Teatro Municipal em Faro, porque vai ficar mais um tema do seu último trabalho, através da Western Vinyl, All Is Wild, All Is Silent, Remembrance. Thank you. É um belo disco, este último, para os norte-americanos Balmoray. All is wild, all is silent. Remembrance, bem apropriado para vos fazer lembrar que é hoje, dia 17, que se apresentam ao vivo, data única em Portugal, pelas 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro. A não perder de forma alguma. E para prosseguir, mais música instrumental, esta feita cá em Portugal, novo para La La La Resonance, Outdoor, Victoria Station. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra com uma orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Streets of Canal, pointed the way, answered the questions I had. But a shortcut through Utah doesn't mean a bad trip. It just sends you through a mountain, not a hole in a cliff. The long way isn't the wrong way, and a wrong turn isn't the end. If it's understood, maybe something good is coming at you round the bend. Let's flash up in the morning to make so. Driving across the moon, hoping it's right. When we went into a fog near the state line, well, we didn't care much about losing time. The long way isn't the wrong way, and a wrong turn isn't the end. If it's understood, maybe something good is coming at you round the bend. Thinking about to be spilled on the plateau in snow ankle deep. Still mid rock springs and time for some sleep. Yeah. the shame on me. São as últimas para o encerramento da primeira das duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra, também podcast em www.orelhaextra.com. É o folk rock dos sempre excelentes Bottle Rockets. O novo longa duração de título Lean Forward. Ficaram dois títulos, The Long Way e Shame on Me, e de regresso está também o casalinho The Ravenettes. O novo álbum In and Out of Control, por aqui irá ficar Bang, e depois soarão os Magic People de You Are the Magic People, You're a Dude. Thank you. plans to get away. In the morning I'll be gone, in the morning I'll be gone. Orange skies will dress me as I rise from the lake where I belong, from the lake where I belong. she was breaking. The crystal's just burst and she said, pray tell me, for I don't understand why these feet burn hot like home. É o belíssimo disco estreia para a britânica Bad Jeans Autumn, acompanhada pelos Oves of Destiny. É um EP com 5 temas, Hot Toast Volume 1, e editado na sempre excelsa e fantástica editora, também ela britânica, Static Caravan. Por aqui rodaram I Will Return, I Promise, e também ao Toast, a abrir a segunda e última parte de Orelha Extra, emissão 46. O disco de Bad Jeans Houghton teve produção de Mike Lindsay dos Tongue, e por falar em Tongue, eles aqui estão. When it was time to go, our hands across our eyes, because they were no use. And time apart will make us stronger still. This rising water can't touch fires that burn on hills. Lost in an odd adventure, I cursed a million moments, so strange to miss each other. I had a hole in my heart, what came to be was all wrong. You were receding slowly and almost delicately. My view on this was confused, as shapes electric and blue. Stand at the edge of ending and the summer Mike Lindsay e Sam Ganders são os britânicos Tang, num single vinyl split com o casal belga Aurélie Muller e Thomas Van Cottam, que dão pelo nome de Soy um Caballo. O tema é Robin, primeiro a versão que os Tang fizeram, e vamos escutar então agora o original pelos Soy um Caballo. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Música. thinking, we need to give him a push out. Norte-americanos de Sacramento, San Casagascar, e gostamos sempre de dizer por aqui o nome deste agrupamento. É o segundo trabalho através da Latter Records, chama-se Idle Ships, um psicadelismo misturado com sons mais orientais. O tema já nosso conhecido, Woolly Mammoths in the Room. E há por aqui uma compilação que teimosamente não nos larga de forma alguma, gostamos bastante. Vem de gente ligada ao disc digging, como Andy Voltel e Dom Thomas, os homens por trás das editoras B-Music e Finders Keepers. Pegaram em alguns projetos e são 16 no seu todo, e tornaram os nomes desses projetos, bem como dos temas, em anagramas. Por isso mesmo a compilação tem o título de Anagram Jam, e fizeram mesmo aos seus verdadeiros nomes, tanto que assinam como Dandy Love e Mad Smooth. Desta vez vamos escutar April Phibia and the Ruler com Jarji Jarja. Thank you. Querem fazer uma bela festa aí em casa e impressionar os amigos e metê-los todos a dançar, arranjem esta compilação Anagram Jam, assinada Tandy Love e Matt Smooth, que é o mesmo que dizer Andy Votel e Don Thomas. São anagramas de ambos estes dois senhores ligados às editoras B-Music e Finders Keepers. Mas se querem assustar a vizinhança, nada como o lo-fi dos Fresh and Homeless. Para The Fresh and Homeless, Grey Eyed Girls, D.Y. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? now's the time for Age of Humans. Care for what can be done for yourself. Die and respect, and I will cling. It's up to see me or falls. Now we sing on a bridge for your own half heavens to purgatory. Gazers, gazers, gazers. What have you got to lose? What you are is fast advancing telephone. Ring those portable sling. Deal with folly, fold you are here with that consent except for your own. Mais boa música que nos chega do Canadá e que só poderia ter sido acolhida pela Hearts and Crafts Records é o septeto The Most Serene Republic, é o seu novo longa duração, The Most Serene Republic and the Ever Expanding Universe. Ficaram Bubble Reputation e Heaven's Purgatory. Estão com o Fernando Cabrita à frente de 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar que vai provar através do especial favor da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, esta última no Baixo Alentejo. Para continuarmos, temos por aqui alinhado o mais recente Richmond Fontaine. We used to think the freeway sounded like a river. Costs so much. neighbors on every side. You Can Move Back Here encontra-se no mais recente Richmond Fountain. We Used to Think the Freeway Sounded Like a River. E estamos em falta com uma das grandes, grandes vozes e não só da música do Mali. Há já algum tempo que por aqui não soa o seu último trabalho de nome Ceia. Falamos de Omo Sangaré. Desta vez escolhemos Sukuni Ali. Thank you. que macares que te tem hoje. Como é no botão na mão? Igual que tá nele a bacana. Como é no botão na mão? Igual que tá nele mano. Alô, como é no botão? Até o nanjime, e que o mundo ganha com nene. E que nem malin no nene. E que nem malin vale. Se os gatos não tinham de que a mulher não é que ganha de botão de chique de malin. Na tua mão, eu não sou. Haram marip na onde chime, e que nem sabe se acaba se não. Cada quem gostou, ninguém não ganha. best I try to live beyond my lust and why it's all that I was. Carry my body on the reckoning wind, howling, howling. Oh, carry my body on the reckoning wind. What was flesh is dust again. Leave my spirit, 'cause lust and sin is all that I want. So the day we die, howling, howling. Oh, oh, oh, oh, aproximamos do final de mais um Orelha Extra com os sucessos de Phantom Band, Checkmate Savage, The Howling. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. E se ainda há pouco acharam que os Fresh Anomalies não eram barulhantes suficientes para afugentar a vizinhança, experimentem lá então estes Mayors. Mayors, de título Megan's LOLZ, desta vez rodado por aqui White Jeep. São as despedidas de mais duas horas de Orelha Extra em www.orelhaextra.com, por lá o podcast e as playlists, e no ar através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Para o fim, vamos ficar com o projeto que reúne Neil Hannon, da Divine Comedy, juntamente com Thomas Walsh, o irlandês que está à frente do projeto Pugwash, já nosso conhecido, já por aqui tinha soado o seu trabalho Eleven Modern Antiquities, trabalho esse em que participava Neil Hannon. Juntos dão pelo nome de Duckworth Lewis Method e fizeram um álbum, imagine-se, sobre esse desporto bem britânico, o cricket. O álbum é homónimo. Ficam então as nossas despedidas com The Duckworth Lewis Method. Tchau. It's the age of revolution. Princes and lawyers played with the English only. Years of repression started a noise from the streets. The age of revolution, the age of revolution, from Bangalore to Kingston, the age of revolution. Go and get your pants on, take your place in the sun. From Bangalore to Kingston, the age of revolution. chance to dream of cricket play between two teams of gentlemen and players play Sunday afternoon. Gentlemen and players play April, May and June. Full of milch pulls on his pipe and nonchalantly pops his top hat on his head. Comes a cropper, knocks the bales off with